Alternativa C. Vem com nós, vem. E Robson Nascimento. É desse jeito. Um, dois. Desde 93 fui chamado. E meu chamado não é por acaso. Das trevas à luz. Mas um guerreiro de Jesus, inconformado, revoltado com o que o diabo tem plantado dentro da igreja de Cristo. Já são milhões de abatidos, decepcionados e entristecidos, que ficaram perdidos no meio do caminho, sem forças pra continuar, esquecidos. Atitudes que não condiz, deixa a vida por um triz. Eu me lembro bem, muito bem e com clareza de algumas cenas passadas que ficaram marcadas, sentadas, dadas por todo o corpo. Ouço gritos, gemidos, pedidos de socorro. E o pai que agiu violentamente é líder do diaconato de uma igreja crente. No culto pra muitos um santo, em casa um monstro e tanto, que tem negado a própria fé não cuidando dos seus. Tá se enganando e brincando com Deus, fariseu. Esse é o tipo de gente que sem dó mata os crentes. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Conheci, vi um pastor que agora está no Tucuruvi e se intitula apóstolo. Fez muita gente passar mal quando descobriram que ele é homossexual. É, assediando os adolescentes. Vixe, tá matando muito crente. Um grupo que não se decide de que lado está, declarou que o Alternativa não trincou. Ou quem sabe é sábio como você mesmo disse. Pena que não foi, mas te dou um boi. Criança se trata com leite, não com arroz. Pois nosso trabalho é sério, ministério firmado na rocha. Acorda, sai da sala, abre a porta. O mundo não é um clube, salvação é o que importa. No mundo tereis aflições, eu já tinha sido avisado. Mas ingratidão é uma coisa que me deixa muito zoado. Tô ligado, esse é o plano do diabo. Roubar, matar e destruir a vida de um soldado tipo eu. É, sentir na pele a indiferença. O olhar altivo, arrogância, prepotência de um elemento líder na igreja que quer ser moralista, mas só nega o imposto de renda. Vixe, esse é o tipo de gente que sem dó mata os crentes. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Irmão, tá demais, atitude indecente. Humildade não tem, age arrogantemente. Mala demais, se titula o verdadeiro. Abraça o microfone, quer pregar o show inteiro. No rap gosto de ser um dos pioneiros, mas no final do show sai com a mina do parceiro. Que traiu sem dó do sentimento alheio, atraída pelo hip hop, fama e dinheiro. Que infelizmente contamina muita gente, fora da visão, nem sente, agindo indiferente. Um líder crente, ei, mas sem nenhum respeito. Fala mal dos pano que eu uso, me critica e põe defeito. Sempre a me julgar, diz que o que eu faço não é pra Deus. Então por que minha inspiração, os mano viu se converteu? Melhor nem falar, eu não quero sua opinião. Vou orar para que Deus fale em meu coração. Mostre-me a direção a qual devo seguir. Religiões falsas, babilônias vão cair. Ei, falsos profetas, fariseus, distorcem a palavra usando o nome de Deus. Vixe, esse é o tipo de gente que sem dó mata os crentes. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Crente que mata crente, sem dó, sem piedade. Crente que mata crente, gente da gente. Gente da gente, que mata crente.